A partir de agora, você vai fazer uma viagem pela história da música sertaneja. Os maiores sucessos da nossa terra. Programa Clube do Caipirão com Luiz Henrique Pelícia. Sou caboclo sertanejo, nasci pra viver na roça. Eu gosto do meu sertão, de toda coisa que é nossa. Tenho meu cavalo preto, foi nome de ventania. O que é feito daqueles beijos eu te dei? As andorinhas voltaram e eu também voltei. Clube do Caipirão. Eu dou motivo pra me chamar de caipira, mas continuo lhe tratando de senhor. Olá, amigos amantes da boa e tradicional música sertaneja. Um grande abraço, muito bom dia. Sejam todos bem-vindos ao Clube do Caipirão. Eu sou Luiz Henrique Pelícia e peço licença a você para te fazer companhia, trazendo muita música, alegria e informação. E o Clube do Caipirão, que começa agora, tem na sonoplastia meu irmão companheiro Zé Luquinha, assessoria e produção da Dona Juju, apoio do Velho Gervásio. Vamos juntos com a proteção de Deus nesta bonita amanhã de terça-feira. Eu vou contar uma história com dor no meu coração, do que aconteceu comigo na fazenda Baixadão. Eu não sei se fui culpado ou se eu tive razão. Vou contar a minha história, depois quero uma opinião. Namorei uma cabocla, combinamos de casar. Eu falei com os pais dela, não quiseram aceitar. Dei um balanço na vida e jurei de me vingar. Eu te roubo, caboclinha, custe lá o que custar. Eu voltei pra minha casa chorando que nem criança. Arriei meu burro preto, animal de confiança. Botei bala no revólver e levei por segurança. Fui buscar esta cabocla pra fazer minha vingança. Em pontinho meia-noite eu cheguei na casa dela. Ela tava me esperando, foi só pular a janela. Voltei meu burrão em forma, dei o repasso na sela. Fui dizendo, suspirando, vamos embora, donzela. Dava medo até de olhar. Meu burrão sem ferradura começou a escorregar. Caiu em cima da cabocla, matou ela no lugar. Ninguém mais me vê contente. Foi o burro que matou, mas eu penso diferente. Foi destino da cabocla, meu burro tá inocente. abrindo com chave de ouro mais uma edição do Clube do Caipirão, Burro Inocente, Lourenço e Lourival, as vozes de cristal. Clube do Caipirão é tradição caipira. Seja muito bem-vindo, amigo amante da canção cabocla, ao Clube do Caipirão, nesta bonita manhã de terça-feira. Vamos juntos defendendo a tradição aqui com o nosso programa. Na ponta da agulha, João Mineiro e Marciano, de 1983, Volto Amanhã. Aô, saudade, aguenta, coração! Cheguei novamente num desejo ardente e saudade infinita. Vim de tão longe pra vê-la, não posso esquecê-la e está mais bonita. Mas ao me ver nem ligou e até me falou que hoje não pode ser. Com a esperança de um fã, eu volto amanhã se você me atender. Eu fiquei para a segunda noite, não faz mal esperar, eu consigo. Amanhã, se puder, eu lhe peço, por favor, passe a noite comigo. Não tenho dinheiro, não sou o primeiro a implorar seus abraços. Mas eu insisto falando que estou precisando dormir em seus braços. Hoje está ocupada, não me resta nada a não ser esperar. Mas amanhã, nesta hora, estarei aqui fora e talvez possa entrar. Eu fiquei para a segunda noite, não faz mal esperar, eu consigo. Amanhã, se puder, eu lhe peço, por favor, passe a noite comigo. Você está ouvindo Clube do Caipirão. Quando a moda é boa, a gente roda aqui no Clube do Caipirão, no jeito divino e paranaense, viola afinada. Minha viola afinada, minha viola caipira, deixa a gente contente, ao ganhar pão da gente ela me inspira. Minha viola afinada, minha viola caipira, deixa a gente contente, ao ganhar pão da gente ela me inspira. Se não fosse a viola, que seria de mim? Não teria você, e eu sem você seria meu fim. Se não fosse a viola, que seria de mim? Não teria você, e eu sem você seria meu fim. Minha viola afinada, minha viola caipira, deixa a gente contente, ao ganhar pão da gente ela me inspira. Minha viola afinada, minha viola caipira, deixa a gente contente, ao ganhar pão da gente ela me inspira. Quando eu for embora, noutra vida morar, tem gente querendo que eu leve a viola pra gente cantar. Quando eu for embora, noutra

olerolerí, tarifa de jurá. A lua no terreiro, sendo a beira do rancho, pra minha doce amada, canto que me desmancho. Bonita e carinhosa, apago outras que tive, feliz no lindo rancho, assim a gente vive. Não troco o lindo rancho por nada deste mundo. Aqui na liberdade respiro bem profundo, e quando chove muito, eu nido no galpão, os meus peões em toa, comigo esta canção. E olero leri, e olero lará, e olero leri, lari lari lurá. Programa Clube do Caipirão. Eu amei uma mineira no meu tempo de rapaz, mas não me casei com ela pra não contrariar seus pais. Ai, ai, ai, sofremos até demais. Abandonei minha terra e riquezas naturais, deixei minha moradia na sombra dos coqueirais. Ai, ai, ai, e não voltei nunca mais. Busquei outros horizontes, chorando tristeza e ais. Adeus, Lagoa das Flores e frondosos pinheirais. Ai, ai, ai, meu chão de Minas Gerais. Esquecer o nosso amor, eu sei que não sou capaz. Adeus, linda flor do campo. Nós dois sofremos iguais. Caminhamos neste mundo por direções desiguais. Eu padeço, ela padece, culpados foram seus pais. Ai, ai, ai, dos nossos restos mortais. Clube do Caipirão. O meu nome é Sebastião Rodrigues de Carvalho. Foi carreira e com saudade lembro o tempo de trabalho. Hoje eu moro na cidade, mas nem de casal não saio. Chega sonha com meu carro, cortando pelos atalhos. Quatro depois todo moiro, desde a guia ao cabeçalho. Nome da minha boiada, até hoje tô lembrado, redondo e marechal, caveiro e desejado. Já com sonho violento, estrangeiro enumerado, retaco e ovarão, foi baixo e reforçado, o maneiro e o rochedo, doze boi aparelhado. Juntado cabeçalho, couro preto e coração, José Martim de Azevedo, o nome do meu patrão. Na fazenda São Luís, onde eu morei um tempão, cortava aquele cerrado lotadinho de algodão. Dava um dueto cocão. Hoje eu moro na cidade, mas não posso acostumar. Em outubro fez 2 anos, eu deixei de carrear. Às vezes quando estou sozinho, eu começo a lembrar. Parece que tô escutando meu velho carro cantar. Eu nasci pra ser carreiro, não negou meu natural. Você está ouvindo Clube do Caipirão. Aproveite a luz natural. Sempre que puder, use a luz do sol para iluminar a sua casa. Abra as cortinas, mantenha os vidros das janelas limpos e pinte as paredes com cores claras. Proteja a vida, proteja o meio ambiente. Uma campanha Clube do Caipirão. Essa moda foi gravada a primeira vez pela dupla Lady e Laura, uma composição do Chico Amado. Vamos recordar com João Carreiro e Capataz, viola e cantador. Bom dia! Senti uma dor no peito, suspirei pra não chorar. Mais uma lágrima veio e molhou meu olhar. Passei a mão na viola e cantei pra solidão. Fiz um verso pra saudade num dueto de paixão. Ai, ai, ponte em mágoa e dor. Chorei, chorou viola e cantador. Ai, ai, ponte em mágoa e dor. Viola e cantador. Olhos negros, meu encanto, não me maltrates assim. Razão de todo meu pranto, porque judias de mim. Vou te mandar um bilhete nas asas de um beija-flor. Os meus lábios morrem de sede a beber o teu amor. Ai, ai, ponte em mágoa e dor. Chorei, chorou viola e cantador. Ai, ai, ponte em mágoa e dor. Chorei, chorou viola e cantador. Chorei, chorou viola e cantador. Clube do Caipirão. Adorava-te já beijei, onde estarão? A tua ausência querida traz-me a saudade. Minha alma se desespera na solidão. Bem sei que já te perdi para toda a vida. Meu castelo de sonhos já foi ao chão. O dia em que tu voltares arrependida, talvez seja muito tarde para o perdão. Partiste para sempre, talvez. Vida, o meu castelo de sonhos já foi ao chão. O dia em que tu voltares arrependida, talvez seja muito tarde para o perdão. Partiste para sempre, talvez. Chorei o nosso amor. Jamais perdoarei outra vez. Deixei de ser um sonhador. Estamos apresentando o programa Clube do Caipirão com Luiz Henrique Pelícia. É o Clube do Caipirão pelo rádio, pela internet, para todo o território nacional. Bom dia! Muita alegria no coração. Você está ouvindo Clube do Caipirão. Tá na hora do cafezinho, a dona Juju já vem chegando. Muito bom, hein? É café à moda dos tropeiros, adoçado com rapadura, café gordo, sustançoso. É diferente, seu moço. Das melhor Clube do Caipirão. A melhor programação caipira do seu rádio. Clube do Caipirão. O sertanejo romântico também faz parte da programação do Clube do Caipirão. Alain e Aladim, de 1987, Dois Passarinhos. No instante em que você me beija, toda tristeza chega ao fim. Uma fogueira acesa, ardendo e queimando dentro de mim. Diz que eu sou seu amor, e meu amor você é. E encontrei meu destino, e que sou tudo que você quer. Quando você me abraça,

amigos, eu peço um favor. Vocês não se metam com a minha vida. Você está ouvindo Clube do Caipirão. O despertar da natureza. Programa Clube do Caipirão. Aqui é muita moda e pouca prosa. Biaide no Franco. A verdade que não disseste. Bom dia. Decidiste, não é preciso dizer que vais me deixar. Agora compreendi tua decisão. Só não consigo saber por que razão. Sonhavas ter o amor que a ti eu te dei. Um lar cheio de carinhos te ofereci. Sorrisos, tantos sorrisos te ofertei. Até minha pobre vida entreguei a ti. Depois que me acostumei com tuas mentiras, confiei em tuas juras e amei, te adorei. Vais me deixar. Este olhar malicioso dos olhos teus, na ilusão de que alegravas meu viver, pensei que os teus carinhos eram meus. Porém a realidade me fez sentir a verdade nua e crua desta paixão. Ao partires levarás tudo de mim, deixando-me na mais triste solidão. Depois que me acostumei com tuas mentiras, confiei em tuas juras e amei, te adorei. Vais me deixar. Clube do Caipirão, despertando você para mais um dia. Que ouço falar em boiada ou das comitivas de transporte bruto, o meu pensamento volta no estradão. De longe a peonada gritando eu escuto. Sei que sou mais um entre mil boiadeiros, porém nesta lida fui absoluto. Ganhava uma rei sem ter dificuldade, fui um professor da velha faculdade, essa profissão que se cobriu de luto. Vale do Rio Grande, o passado é de glória, cantado em poesias, falado em soneto. Café goiano do som da viola, pra ser mais exato eu falo em Barreiros. Tropas descansando lá no corredor, das modas trovadas em lindos duetos. Chegava na frente cargueiro e madrinha, trazendo cachaça, jabá e farinha, pra queimadoada acendia os gravetos. Thank you.

Ai meu Deus, o menino era eu. Ai meu Deus, o menino era eu. A paixão virou ferrão, como fere o peito meu. Muita alegria no coração. Você está ouvindo Clube do Caipirão. A cidade de Barretos é o berço do rodeio. As águas do Rio Quente é o berço do veraneio. Cidade de Aparecida é o berço da Romaria. E a memória do poeta é o berço da poesia. O berço dos violeiros fica lá em Botucatu, região de Piracicaba é o berço do cururu. Berço do caminhoneiro fica no leito da estrada. E meu berço preferido é os braços da minha amada. As margens do Ipiranga é o berço da independência, onde tem fome e miséria é o berço da violência. Primeiro berço da vida, o seu nome é embrião. O berço derradeiro tem 7 palmos de chão. O amor nasce sozinho no berço do coração. É no seio da família o berço da educação. A imensidão do infinito é o berço da estrela guia. E Jesus não teve berço, nasceu numa estrebaria. Você está ouvindo Clube do Caipirão. Estamos apresentando o programa Clube do Caipirão com Luiz Henrique Pelícia. Você que ligou o rádio agora está acompanhando o Clube do Caipirão. Muito bom dia para você e para toda a sua família. Clube do Caipirão, despertando você para mais um dia. Pedale mais, trabalhe, passeie e vá estudar de bicicleta. É um hábito saudável que economiza combustível e não polui, ao contrário dos veículos movidos a gasolina ou álcool. Proteja a vida, proteja o meio ambiente. Uma campanha Clube do Caipirão. Zé Mulato e Cassiano, é isso, Luquinha? Zé Mulato e Cassiano vai cantar pra gente Filho de Lavrador. Bom dia! Thank you. de homem forte, honesto e trabalhador. Eu nunca temi a morte e adoro o interior. Nas margens do Rio Uru, lugar em que fui criado, cresci caçando em Iambu, enfrentei lida de gato. Certo tempo fui carreiro e derrubei pau a machado. Depois fui pra outra terra, construí novo ambiente. Não tive medo da guerra, enfrentei de unha e dente. Eu tive um louco amor, quase me deixou demente. Por graça do Criador, hoje vivo sorridente. Também sou compositor e meu orgulho é nossa gente. Quem nasce pra ser ninguém, nunca chega a tostão. É um dizer que o povo tem e faz parte da tradição. Eu fiz o contrário, mudei a opinião e provei que o lavrador pode até ser doutor, pois ele tem seu valor e também é cidadão. O Despertar da Natureza. Programa Clube do Caipirão. Chora, quanta gente neste mundo por amor sofrendo agora. Quem vive ama, quem ama chora. Quanta gente neste mundo por amor sofrendo agora. As três verdades da vida não podemos esconder. As três verdades da vida para o mundo vou dizer. As três verdades da vida o mundo tem que saber. As três verdades da vida: nascer, sofrer e morrer. As três verdades da vida: nascer, sofrer e morrer. Ama, quem ama chora. Quanta gente neste mundo por amor sofrendo agora. Quem vive ama, quem ama chora. Quanta gente neste mundo por amor sofrendo agora. Desde o dia em que nasci no mundo vivo sofrendo. Amando sem ser amado, sem amor estou vivendo. Gosto de alguém nesta vida que muito me faz sofrer. As três verdades da vida: nascer, sofrer e morrer. As três verdades da vida: nascer, sofrer e morrer. Ama, quem ama chora. Quanta gente neste mundo por amor sofrendo agora. Quem vive ama, quem ama chora. Quanta gente neste mundo por amor sofrendo agora. Quem vive ama, quem ama chora. Quanta gente neste mundo por amor sofrendo agora. Quem vive ama, quem ama chora. Clube do Caipirão. A

triste chorando. Eu também já fiquei meio gira. Vou fazer uma promessa custosa, só pra ver se a nossa sorte vira. Ainda eu tenho uma viva esperança de deitar nos braços de quem, companheiro? Da dona Jandira. Clube do Caipirão, despertando você para mais um dia. É um turfista que foi respeitado, o senhor Franco Pinto Clemente. Ele tinha para seu recreio um cavalo pequeno e valente. As vitórias do cavalo ínclito estão na memória de um monte de gente. Meu pequeno cavalo corria, tanto era na areia molhada ou na grama, isso tanto fazia. Seu Dedê, que era seu treinador, na chegada esperava e sorria. O Pierre no lombo do macho mostrava o caminho pra quem não sabia. O tamanho do pingo argentino dava dois do baguá brasileiro. O contrato foi um mano a mano, senhor Franco ganhou bom dinheiro. O argentino perdeu fibososo, chegando no rastro que nem perdigueiro. Merecia ter um monumento, uma estátua no meio do prado, levantada com ferro e cimento. Foi a fibra do sangue nativo desta raça que é um portento, pois o ínclito, sendo pequeno, mostrou que tamanho não é documento. Você está ouvindo Clube do Caipirão. Acorda, Zé. Acorda, Zé. Lá vai fogo, Zé. Vai chumbo. Vai chumbo quente, Zé. Oh! Ah, se eu acordo. Já tá na hora de levantar, caboclo. As galinhas nos puleiros já começaram a descer, é a passarada canta bonito por trás da flor do ipê. E o dia vem clareando, é sinal que já vai amanhecer. Acorda, Su! Acorda! Acorda, animal! Ah, vai! Aí um programa de música sertaneja não pode faltar, Tonico e Tinoco, na ponta da agulha, minha viola! A viola companheira, ai, ai, de tanta recordação. Ai, ai, toda feita de madeira. Ai, ai, tem um grande coração. Ai, minha viola. A viola me conhece, Ai, ai, meu pesar é tão profundo. Ai, ai, cada moda é uma prece. Ai, ai, pra tristeza deste mundo. Ai, minha viola. Quando eu choro, tu suspira. Ai, ai, foi conhece meu penal. Ai, ai, vamos junto pro catira. Ai, ai, nossa mágoa disfarçar. Ai, minha viola. Seu ponteado que incentiva, ai, ai, mandando a saudade embora. Ai, ai, viola de madeira viva. Ai, ai, tanto canta como chora. Ai, minha viola. Viola, meu canto é triste. Ai, ai, de amar quem não me quer. Ai, ai, teu coração não existe. Ai, ai, falsidade da mulher. Ai, minha viola. O amanhecer do interior. Clube do Caipirão. Por dentro, marcado por fora, um rosto abatido, um coração que chora. São detalhes da vida, nem sei explicar. Um homem traído só sabe chorar. Sabendo de tudo, fingindo de bobo, vivendo o papel da onça e o lobo. Casada comigo, escondida, chorava, falando às paredes que não me amava. Um dia, nos braços de outro, eu a encontrei. Provando que o amor é cego, eu não enxerguei. Quem ama não foge da realidade, morrendo de ciúme lhe dei liberdade. Agora eu vivo confuso e perdido. Passei a ser amante daquela de quem fui marido. Há tantos que sofrem vivendo assim. Não quero que tenham piedade de mim. Sofro porque amo e este amor não tem fim. Nos braços de outro eu a encontrei. Provando que o amor é cego, eu não enxerguei. Quem ama não foge da realidade, morrendo de ciúme lhe dei liberdade. Agora eu vivo confuso e perdido. Passei a ser amante daquela de quem fui marido. Há tantos